comunicado de MS da 38, seu nome é outro. 3891, chame a torre 186. Salvador, boa noite, 7382, seu nome é outro. 3891, não continua a aproximação, aguarda a pista livre, boa noite. Ciente, 04, táxi Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, 08, não se escuta. Firme. Certo. 3891, na livre pouso 90, 950 graus, 59. Resposta, 899 está cruzando o 200 para 1850 na área. Objeto 5899 desça para 2000 pés, chegada à área, ajuste no 02. 2000, chegada à área, copiada 99. Ok, é o 08, táxi Alfa, Juliette, remota 3, então 3891. Alfa, Juliette, remota 3, foi o Gol 1 do nosso 4. Chega. Vem daqui, 350, Marcião. Aqui é no 99. 94, aguarde a copa, está um pouco cedo, não chegou no seu plano no meu sistema, só um instante. Isso aqui, a 3 é pouca gema? Afirmo. Localizer 3534. 3534, call tower 51 18 6 18 6 5 3 4. É 212, desça para 2000 pés, ajuste no 021. Tem um perfil. 5344, clear to lane runway 10, Indy 150 degrees, 5 knots. Clear to lane runway 10, 5 degrees. O 5899 pode aproveitar, que senhor, da presente? Foi reportado formações, mantém está. Eu poderia repetir, não escutei nada, por favor, por gentileza. Quem voou ITAP reportou formações, sugiro que mantenha está. Tem 2 mil pés, o voo no 8, 9 e meia. Reporte localizador. Reportará. No 794, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, pista 90, curva à esquerda na PUC Aracaju, controle 120.8, transponder 5037. Esquerda após, portão 2, chame pronto, no 794. Camarada, volte, 324. 5344, on the ground at 13, now taxi via Alpha, Juliet 2, stand 01. Alpha Juliet, 3891, não prossiga. Tá bom, 896, boa. Salvador, boa noite, Aguno 896, estabilizado X-Ray da 10. 896, cheque o trem, tem livre pouso 90, no 30 graus, 5 com nós. Baixa de travado, livre pouso, Aguno 896. É com a companhia e com a infraero. Gente, eu vou coordenar. Solo 18, direita, táxi Alfa Juliette, para o portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Boa noite, completamente estabilizado no ILS 5899. 5899, 2286. 286, obrigado. 9896 é o novo portão que a Infraero informou, é o portão 02. Então mantém antes da Juliette, devido à aeronave da Gol que está no portão 2. 02, não terá. Gol 1994, pronto para cópia? 1994. Autorizado Maceió, nível 350, Peruísque 58. Pista 90, curva à esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle 120-8, transponder 5044. Então, autoridade da Nil 350 para Maceió, concorde com a transição do dia 350. Decola da 90 com curva à esquerda na Puca, Aracaju. 1208, controle 5044, transponder 994. Correto, chame pronto. Oi, Salvador, muito boa noite, web 5899, dá uma milha do externo e baixo travado, estabilizado. 5899, boa noite, livre pouso no 30 graus, 5 nós. Livre pouso no 30 com 5, copiado, 99. Prossiga. Ok, senhor. Pode guardar pra gente, tá? Informações nessa rua. Mantenha o perfil da estrada desça para 2 mil pés. Não entendi o que o senhor falou. Subida aqui, não pode guardar? Informações. Não, não. Pra mim dá aqui, tranquilo. Posso voar aqui, tá? Pode. Alô, Salvador, bom dia, 3152, autorização Maceió, informação para o 3152, 186. 186, obrigado. Salvador, 3152, autorização Maceió, informação para o. Bom dia, 3152, Salvador Maceió, nível 330, Peruísque 58, pista 90, curva à esquerda, na Puca, transição Aracaju, controle 120-8, transponder 5033. Cuidado 330, Maceió, decola da pista 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju, 5033, transponder 5033. Portão 612, a chame pronto. Autorizado, 1794, chame táxi. Jet 5899, solo os 24, direita, táxi Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3. Estabilizado o localizador, ATM 212. Meia 212, torre 18-6. 18-6, graças. Torre Salvador, Chiné, 62-2. 62-12, baixou e checou? Baixou e checado. 1950 graus, 5-9-1021, levei pouso, pista no zero. 1021, autorizado pouso no zero, Chiné, 62-2. Comando pro 99, o senhor pega a esquerda naquilo pro pátio 3. Afirmo. Outro. Prossiga, trip. Vamos. Direita até o ponto de espera, reporte pronto, 9-7-1-4. Direita até o ponto de espera, reporte era pronto. Chanel 6212, Soloz 28, direita táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. 1896, esquerda para o portão 02. Esquerda para o 02, 1896. No 7-4, a linha decola, no 0, no 5-0, grau 5-9. Nível 370, peso 10, pistão 0, curva esquerda, Puca, transição Zipá, controle 120.8, transponder 5036, gol no 805. Correto, no 805, portão 10, chame pronto. Portão 7, 6212. Já sim, aguarde a cópia 1021. Muito obrigado. 794 aos 31-120-8, VVS. 208, boa na 794. Bom dia, meu amigo. Até a próxima. Salvador, boa noite. Bom dia, gol na 794, perfil da Pucaracaju. 794, contato radar, suba 230. 230, gol na 794.